E aí galera do Metalcast, nós estamos aqui com a banda Cores de Flores. Vamos trocar uma ideia rapidinho, logo logo você curte o som deles também. Então vamos começar apresentando a galera, né? Oi, sou Marielle, vocal. Shirley na batera. Oi pessoal, Eugênio, KF, baixo. Abner Anthony, guitarra. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o início da banda. Como foi que começou? É com a mesma formação desde o início? Qual era a proposta? Bom, a formação, a banda tem 11 anos, né? Eu vim de São Paulo, que eu tinha saído de uma banda lá, e daí eu tive um problema de família aqui, me mudei pra cá, fiquei 2 anos sem banda. Daí eu disse assim, não, eu tenho que tocar, que eu não sei fazer outra coisa, né? Daí eu e meu ex-marido fizemos a banda, né? E a gente começou a compor, começou a tocar em vários lugares. O estilo, a gente sempre foi passeando, sempre cantando em português. Essa é a ideia, entendeu? Porque eu toquei muitos anos em inglês, cara. E eu olhava pro público, eu tinha certeza que eles não estavam entendendo nada, entendeu? E daí eu disse, não, eu quero fazer um trabalho em português. E daí que nasceu a Cores de Flores, né? Quanto à formação, eu já tive grandes músicos dentro do Cores de Flores e atualmente estou com mais grandes músicos, né? Bom, as influências minhas, principalmente, eu comecei a minha carreira, né? Tenho 24 anos de carreira. Eu comecei ouvindo punk rock, entendeu? Depois ouvi a primeira demo do Metallica, me apaixonei. Daí comecei a trabalhar no meio do heavy metal, né? Fiz uma banda chamada Volcana, que a gente ficou 7 anos na estrada com Volcana. Daí larguei o Volcana pra vir aqui pra Curitiba e a influência atual que a gente pretende pro Cores seria, eu acho que, o rock nacional, que ele tá muito rico, entendeu? A música brasileira é riquíssima em ritmos, em melodias, e eu acho que é o momento da gente poder explorar isso, né? Não só copiar os gringos, fazer um lance nosso mesmo, né? Ainda não consegui, mas vou chegar lá. Legal. Então, atualmente, vocês estão com 5 CDs lançados. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a produção do Paixão e sobre essa oportunidade do Garagem também. É, o Paixão eu acho que foi o disco mais produzido nosso. A gente gravou num grande estúdio, que foi no Nicos Estúdio. A gente teve a produção do Vinícius Braganholo, né, cara? E porque os outros, por exemplo, a gente tem os 4 anteriores, Laboratório, o Belas Noites, o Entre Sonhos e Pesadelos, e o Garagem, né, o do Grande Garagem que grava, são discos mais ao vivo, assim, a gente não tinha grana, não tinha recurso, né, então a gente gravava do jeito que dava, entendeu? Já o Paixão não, o Paixão ele tem uma capa, tem aquela ideia toda, né. O Grande Garagem que grava é um disco ao vivo, acústico, foi gravado ali, assim, a gente chegou na garagem do Grande Garagem que grava, que é um projeto. Na verdade, o projeto da Grande Garagem, eles convidam as bandas para fazer um ensaio com o público, sabe? Então, se você errar, quando tá tocando, vai ser gravado com erros e mesmo com a participação da plateia. É um projeto bem interessante, né? Como era antigamente mesmo a gravação dos discos ao vivo, né? Então, legal. É, gostaria que você deixasse uma mensagem pro nosso público, para as pessoas que estão ouvindo o Metalcast, e também deixasse o contato. De repente, MySpace, comunidades no Orkut, para que as pessoas possam acessar e conhecer mais o som de vocês. Bom, eu acho que a mensagem principal que a gente do Cores tem para passar, eu principalmente assim, é que as pessoas procurem a paz dentro delas, que entendam a mensagem de Jesus, que tenham paz na vida, porque eu acho que a paz, ela traz um bom trabalho, ela traz amor, traz saúde, traz tudo que a humanidade está em busca ultimamente, né? E os contatos de internet eu vou deixar com o meu amigo Eugênio aqui. Nossa página de MySpace é www.myspace.com/coresdeflores. E nossa comunidade do Orkut, só vocês entrarem no Orkut, procurem lá Cores de Flores e deixem suas mensagens pra gente. Mantenha o contato. Shirley, algum recado? Queria desejar a todos muita paz, muita luz, muito amor. E muito obrigado por ter convidado essa banda e por a banda ter me convidado para entrar nessa banda. Vou mandar um abraço pro pessoal que já conhece o Cores, o pessoal que não conhece, estão perdendo a oportunidade de conhecer a banda, que, como nossa querida Marielle falou, tá querendo voltar à origem do rock nacional. Trazer sempre o melhor do rock e dando ênfase ao quê? A nossa língua, que é a língua brasileira, o nosso português, né? Que não tem maneira melhor das pessoas escutarem e compreenderem a nossa mensagem. Isso aí, um abraço pra todo mundo. Isso aí, galera. Você conferiu o papo com a banda Cores de Flores. Agora vamos curtir o som dos caras. sua.